sabem que a comunicação é um direito de geral, mas alguns se sentem donos da mídia. Grupos regionais. O projeto Donos da Mídia define grupos regionais de mídia como um conjunto de empresas e fundações ou órgãos públicos que controlam mais de uma entidade de mídia, independentemente de seu suporte, e atuam na periferia do sistema, com presença em até dois estados. Nesse sentido, é possível encontrar no site donosdamidia.com.br tanto informações sobre grupos privados quanto estatais ligados a conglomerados econômicos ou igrejas, fundações públicas ou privadas e governos federal, estaduais ou municipais. Para efeitos dessa classificação, não serão considerados grupos regionais aqueles que possuem apenas retransmissoras de televisão em um ou dois estados. 142 é o número de grupos regionais espalhados pelo país. 688 é o total de veículos controlados por esses grupos regionais. É possível indicar os 10 maiores deles afiliados a redes de TV, a partir do primeiro, a RBS, ligada à Globo, com 57 veículos, seguido pela OJC, ligada também à Globo, com 24 veículos. Depois, o Sistema Mirante, ligado também à Globo, com 22 veículos. A ORM, ligada também à Globo, com 15 veículos. A CBV, ligada à Band, com 14 veículos. O Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, ligado à SBT, com 14 veículos também. A RIC, ligado à Record, com 14 veículos novamente. A Amazônica, ligada novamente à Globo, com 13 veículos. A Boa Sorte, ligado à SBT, com 13 veículos. E o SCC, ligado à SBT, com 12 veículos. É importante lembrar que esses são apenas os 10 maiores grupos regionais afiliados à rede de TV. A alçada desses coronéis da mídia, que controlam os maiores meios de comunicação regionalmente, e de seus generais, por assim dizer, como as organizações Globo, em sua ampla rede de emissoras afiliadas, não acaba por aqui. É por isso que a luta pela democratização das comunicações no Brasil é uma tarefa difícil. Mas nós, a guerrilha da liberdade midiática, não vamos nos abater. O povo brasileiro, que cada vez mais vai à luta pela garantia dos seus direitos e de sua dignidade, é hoje o principal agente a desestabilizar esses oligopólios de mídia. É fazendo a nossa comunicação alternativa que as pessoas comuns, como eu e você, têm dado um grito de basta à programação fechada da televisão, onde ninguém se enxerga representado, onde a diversidade mostrada não passa de estratégia superficial para não perderem o controle sobre nós, sobre o que nós escolhemos assistir e ouvir. Escolhemos mudar e vamos transformar o Brasil. Querer que a humanidade mude, que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, é, uma nova visão, é. Você ouviu o Cadu Barros, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação e pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Sem subserviência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que há de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos e aqui mesmo. Plantação na feira de simulado. Você